Aí, FPX, a família, ex-barão, é isso aí. Estamos aqui, sem acepção, pode acreditar, sem ideia de lock, pode crer, irmão, ouve bem, maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Preparado para a guerra, sou mais um dos guerrilheiros. Separado, escolhido, eu ungido pelo Cordeiro. Herdeiro da terra, prometida do Senhor. Ele toda honra, toda glória e todo louvor. União com os irmãos, minha principal função. Sem separação eu prego a evolução. De uma forma diferente, inteligente pra minha gente. Acreditar no Deus que une, não cair no bote da serpente. Quem segue em frente, olhar pra frente. É melhor andar depressa, pois atrás vem gente. Bem ao derredor, esperando pra tragar. Aqueles que quiserem separar e não juntar. A Bíblia é muito clara, o desunido não prosperará. Então pare, pense onde vai chegar. Prosperidade, eu tô ligado que não é só grana. É muito mais que fama, é bem além que ir pra cama. A ânsia de ter tudo é o que destrói. A inveja do irmão é o que corrói. Corrói o interior quando vê outro subir. Até cristão faz olho gordo pra poder vê-lo cair. Mas se maior é o que nos une, nada posso temer. Estou unido, vou crescer. Se tu cair, fazer o quê? Eu avisei para você, cê tá ligado, meu irmão, que uma andorinha só não faz verão. Então é melhor você correr do lado certo, pois a volta do que une, já sabendo está por perto. Certo, agora vou ajudar. Quem não ajuda, espalha. Quem não ajuda, não atrapalha. Falha, mancada, isso vamos dar. Mais unidos com o irmão, se cair vou levantar. FPX, a sigla, a rima na ativa. Bem mais forte do que nunca, seja mais um da família. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Mais ou menos 4 minutos e meio de conversa. Já percebeu que a ideia é essa? Você já me conhece, quem vos fala, ex-barão. O tema é união, mas sem vacilação. FPX, a sigla, provérbio, a família. Mas é o Espírito Santo que sempre que me guia. De noite ou de dia, vou seguindo a minha trilha. Eu já fiz o convite, seja mais um da família. Mas cola devagar, cola com respeito. Pois colo não respeito, vai ser daquele jeito. Negro, sujeito do gueto do Peçu. Graças a Deus, não sou mais um mané. Então seria mais um a perder minha vida e fazer minha mãe chorar. Preferi parar do que me adiantar. Me levantei, estou de pé e assim que vou ficar. Unir não separar, a juntar não espalhar. Maior que está comigo do que está no mundo. Se maior é Jeová, então eu nunca fico mudo. Muitos aqui não sabem o que é comunhão. Se Deus não faz acepção, mas que confusão. Igreja contra igreja, irmão contra irmão. Se continuar assim, cuidado com sua salvação. Placa ou traje, isso não leva pro céu. O que conta assim é se fizeram seu papel. Cada qual pensa de um jeito e isso eu respeito. Espero que Canaã seja seu endereço. Isso não é nenhum recado, muito menos indireta. A minha intenção é mandar a ideia certa. Se ainda não pensou, ainda falta um pouquinho. Enquanto você pensa, eu rimo e finalizo. Deixando um salve pra todos meus irmãos que colam aqui comigo e sabem o que é união. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Para, pense e olhe qual que é a sua cara. Morrer é lucro, viver é Cristo. Sei do que eu estou falando, eu não preciso ir pro hospício. Vivia debaixo do vício, achava que tinha amigos. Confiei, fui maldito, agora sei bem o que é isso. Você não é caco de vidro pra ficar em cima do muro. Escolha o caminho certo, viva no mundo escuro obscuro. Sem futuro apostou, perdeu tudo. Plantou, colheu o fruto, ignorância, corpo duro. Vivendo pelo orgulho. Bolota, comida de porco, nem com fome eu não me iludo. Síndrome de Lúcifer, mulher, dinheiro e fama. Queimado por causa da grana ou por uma vida profana. Tire dos olhos a escama, pegue sua cama e anda. Não é de chantagem emocional que você me engana. Quem é que nunca errou, estando nessa guerra? Quem aqui nunca pegou, que atire a primeira pedra. Não fique marcando bobeira, falando besteira somente a criticar, que preferiu unir e prosperar. Andar, unido com o irmão, não é vergonha não. Vergonha é perder tudo que tem por um orgulho em vão. Então escolha sangue bom, orgulho, perdição. Humildade, salvação, escolha a direção. Pra onde você vai, com quem que você vai correr. Defina muito bem pra depois não se arrepender. Humildade. maldade, idiotice, não tem o mesmo sentido. Só um e o mais correto, e esse alguém é Jesus Cristo. Insisto, creia nisso, pra não ficar no prejuízo. Olhe bem, preste atenção, isso não é pessimismo. O que eu te digo é, escolha bem com quem tu andas. O que eu te digo é, não faz o bem só quem te ama. Parei, pensei e olhei, a minha cara é Uni. Em nome de Jesus, eu sei que assim não vou cair. Irmão Léo é X-Barão, a nossa cara é Uni. Irmão Léo é X-Barão, a nossa cara é Uni. É, a nossa cara é Uni. Tiago 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então se liga aí, gospel, hip hop, é som de resgate. Pra quem não acreditou, agora passe a acreditar. Porque aqui quem fala é ex-barão que vai pregar.